lacuna ilha inteira. E a lua que traz amor é lua cheia. Um grito de dor que vem do peito de quem amou alguém. O reggae me traz saudades de quem me beijou, que agora tá tão distante em outra ilha.